Simbora de mais sucesso. Essa daqui é pra relembrar as antigas, viu, menino? Cuida. Bora sim, ó. Eu fico imaginando, mas se me faltar coragem, fico esperando, mas até quando? Mas ficar imaginando, não vai adiantar nada. Nem ficar em casa esperando você chegar. E vai levar a minha alegria, meu sorriso na tua mala. Ouvi falar que vai se mudar daqui. Eu não tô bem, será que não me cabe nessa mala aí também? Negui, eu não tô bem, será que não me cabe nessa mala aí também? Deixa eu mandar um abração especial pra Beth Lance, Jaqueline, gente. Toda a galera do Cinto Todo, Bom Jardim, Pernambuco, tamo junto. Beth Lance, é lanche de qualidade, essa é moral, viu, gente? Vai ficar imaginando, vai. Vai ficar imaginando, não vai adiantar nada. Vem ficar em casa esperando você chegar. Se mudar daqui e vai levar a minha alegria, meu sorriso na tua mala. Ouvi falar que vai se mudar daqui. Eu não tô bem, será que não me cabe nessa mala aí também? Negui, eu não tô bem, será que não me cabe nessa mala aí também? Galera da RZ Som, tamo junto, equipadora moral. Fazendo barata publicidade, bora cachorrão, bora cachorrão. Bora de mais sucesso.